Oi? Você pode sentar, eu pago a conta aqui. Você tá gravando já, hein? É, se bem que no quadro lá do 12, é o meio que tá o mestre. Mas não, é e Pedro na outra ponta. Não, no quadro é João de um lado e Pedro do outro, né? Isso Pedro, mesmo. João e Pedro. Agora, onde é que tá o evangelista? Oi. Que responsabilidade, minha filha. Vou lá. Libertar. Tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo que nos escravize à ignorância e à miséria, à preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. Senhor Deus, primeiramente devemos agradecer a Ti por esta oportunidade, pela Tua misericórdia, porque se não fosse da Tua vontade, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui, nós encarnados, os nossos irmãos desencarnados, que sempre estão aqui para nos orientar, nos intuir, e aqueles irmãozinhos que também vêm para poder se esclarecer. E é com imensa alegria, Deus, que estamos aqui para mais uma tarde, para mais uma oportunidade de estudar, de evoluir moralmente, nem que seja um pouquinho, e que o nosso entendimento, Senhor, possa, com a graça de Jesus, abrandar e abraçar os nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são colorários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito boa tarde, nossos amigos do mundo espiritual, nossos amigos do mundo material, e mais uma tarde de estudos da nossa amada doutrina espírita. Dando continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos trabalhar mais uma parábola, né, que nós começamos na outra semana. Parábola do trigo e do joio. Vou começar aqui. 13:24. Outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. 13:25. Dormindo, porém, os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Semear por cima, semear sobre joio, trigo espúrio, Trata-se de uma planta encontrada na Palestina, cujo caule e grão são semelhantes aos do trigo, embora seja uma erva daninha, não tendo valor. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Germinou. Germinar, brotar, florescer, dar espigas. Ramo, sim. Ramo? Ramo, sim. Erva, vegetação, talo, ramo. 3.27. Aproximando-se, os servos do senhor da casa disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? Bom, os servos do senhor, né, que é o 6. Uhum. Senhor, dono da casa, chefe de família. E o 7. E o 7, que é... De onde? De onde? De onde? De onde, portanto, tem joio. Literalmente, né, de onde, portanto, tem joio. 13.28. E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. E os servos lhe dizem: sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? 13.29. Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não desenraize junto com ele o trigo. 13.30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Tempo, 8. Um ponto no tempo, um período de tempo, tempo fixo, definido, oportunidade. Atai, 9. Atai, amarrar, atar, prender, ligar. Então, vamos à parábola agora do grão de mostarda. Está em Mateus capítulo 4, versículos 30 a 32, e em Lucas capítulo 13, versículos 18 e 19. 13:31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem recebeu e semeou em seu campo. Propôs colocar ao lado de, colocar diante de, propor, demonstrar, por extensão, apresentar, confiar, depositar, colocar, entregar algo aos cuidados de alguém, recomendar. Mostarda. Os estudiosos estão divididos quanto à identificação dessa planta. Para alguns, trata-se da Sinapis nigra, ou mostarda negra, comum na Palestina. Cresce naturalmente atingindo a altura de um homem montado num cavalo. Para outros, refere-se à salvadora pérsica, encontrada em pequenas quantidades no Vale do Jordão, e que produz um fruto suculento. 13.32. O qual é, de fato, a menor de todas as sementes, porém, quando cresce, é a maior das hortaliças, e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Aninham-se. Viver, morar, fazer ninho, aninhar-se. Parábola do fermento, Lucas capítulo 3, 13, versículo 20, 13:33. Outra parábola lhes falou: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas de farinha, até estar toda fermentada a massa. Satas, medida hebraica para qualquer, para coisas secas, equivalente ao modiums romano, segundo Flávio Josefo, o que corresponderia a aproximadamente 13 litros. Vamos parar por aqui? Que a gente tem, acho que, bastante reflexão nessas 3 parábolas. Entendi. A semana passada nós trabalhamos a parábola do semeador. E hoje nós vamos trabalhar essas 3 parábolas. A parábola primeira, para a gente refletir, que nós lemos, a parábola do trigo e do joio. Normalmente a gente fala do joio e do trigo, né? É. Mas é o do trigo e do joio. Mais uma parábola, que é aquilo que a gente explicou, a gente conversava na semana passada. Mais uma analogia que Jesus fazia a respeito de coisas importantes com o mundo que cercava aquelas pessoas que ele vivia naquela Palestina agrária, antiga. Então estava trazendo para o mundo deles a explicação de algo maior que ele tinha. Para eles entender a respeito de semeadura, a respeito do grão, do trigo, do joio, era muito mais fácil do que entender qualquer outra explicação mais rebuscada que ele pudesse colocar. E é importante exatamente que a gente possa fazer essa reflexão. Agora, embora essa parábola seja uma parábola do campo, contada por Jesus há muito tempo, ela ainda nos traz reflexões para os dias atuais. Por quê? Ele diz aqui, logo na 13:24, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E vocês recordam que quando Jesus veio a anunciar o reino de Deus, muitos vieram procurá-lo para poder buscar uma posição nesse reino. Alguns perguntavam, esse reino é do outro lado do lago, que é o Lago de Genesaré. Há uma passagem mesmo que a própria mãe de João e Tadeu, e João e Tiago, né, que eram os filhos de Zebedeu, vem pedir a Jesus para que eles... eles sentem uma à direita e outra à esquerda no novo reino. E Jesus a interpela dizendo que ela não sabia o que, que estava pedindo. Embora Jesus faz a pergunta para eles, e eles dizem que eles estavam preparados para tomar o cálice que seria servido para ele. E eles dizem que sim. Aí Jesus reconfirma, sim, eu sei que vocês beberão do mesmo cálice que eu, estão preparados. Porém, não sou eu o responsável para dizer quem vai sentar à minha direita e quem vai sentar à minha esquerda, mas sim o nosso Pai, que é o Criador. Então vejam que a questão do espaço geográfico, da colocação geográfica, ela é sempre muito mal interpretada. E não foi só nessa época, né? A gente participa de movimentos religiosos, a gente vê que a própria Igreja Católica, durante muitos anos, séculos, quando se falava de céu e inferno, era sempre associado a um espaço, um local geográfico, né? E aí até que veio o Papa João Paulo II e veio desmistificar aquilo que a doutrina espírita sempre colocou, que céu e inferno, na realidade, se tratavam de condições da alma, estado de espírito, né? Da mesma forma, assim, quando Jesus começa a pregar o reino de Deus aqui na Terra, ele diz, mas primeiro, né, procurar o reino de Deus. E aí ele faz uma colocação, o reino de Deus está dentro de vós. E nem por isso as pessoas achavam que, como é que eu vou achar um reino dentro de mim? As pessoas estavam sempre buscando algo, um local, né, uma conotação geográfica para esse reino de Deus, que seria o reino dele, para algumas pessoas que interpretavam que gostariam de alguma coisa. A parábola, ela faz uma colocação que, e até a explicação muito boa do Haroldo, que o trigo e o joio, uma planta que é muito conhecida lá naquela da Palestina, ela tem características similares, mas ela é completamente diferente, né, do trigo, embora elas cresçam juntas. E nessa parábola, o que o Mateus nos fala? Que os próprios servos do Senhor perguntaram o que, que tinha acontecido. E aqui nos explica que alguém jogou, né, essas sementes do joio lá para que elas pudessem serem confundidas com o trigo. E aí, mas ele fala o seguinte, não vamos arrancar, vamos deixar elas crescer, porque depois a gente consegue fazer a separação. Quando a gente fala na separação do joio do trigo, a gente pode associar isso à questão de que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos as mesmas possibilidades de ascensão espiritual, que é o que nós buscamos aqui. Mas nem todos, efetivamente, interpretam os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da Boa Nova, como algo necessário para o seu crescimento. Então, nas colocações de Jesus, quando muitas das vezes ele fala refletir antes, né, aproveita que está a caminho, né, e reconcilia-te com seu inimigo, para que o pior não venha lhe acontecer. Muitas vezes a gente vai encontrar nos textos sagrados a própria colocação do pranto, haverá muitos prantos e ranger de dentes. Todas essas colocações que a gente vê nesses textos, a gente vai interpretar o seguinte, que para muitos, essas palavras, essas colocações, elas passarão simplesmente como letra morta, né? Elas entrarão no ouvido e sairão pelo outro. E aí, na consumação, né, dos tempos, que é o que eles comentam, quando haverá a separação das pessoas, ou seja, aqueles que podem, aqueles que não podem, a gente ficar juntos, a gente pode interpretar da seguinte forma, segundo o nosso conteúdo espírita. O nosso mundo é um mundo de provas e expiações, né? Ou expiações e prova. Esse mundo, ele está se modificando. Então, a gente já tem conhecimento que para você reencarnar e estar no mundo, há necessidade da sua imantação, ou seja, da sua atmosfera, ela estar presente e ser próxima àquilo que está ali, que é a atmosfera do mundo. Então, se nós não tivermos vibrações similares com o que nós aqui nós estamos, nós teremos que sair. Então, antes da gente pensar em final do mundo, antes de pensar que vai tudo acabar, é mais razoável e racional a gente imaginar que existe uma lei de progresso, que está lá comentada no Livro dos Espíritos, né, que fala na terceira parte das leis morais, em que os mundos e os espíritos evoluem. Quando nós tivermos que fazer a separação, não é que nós vamos todos cair num abismo, aqueles que não tiverem ainda essa interpretação, de cair no fogo eterno e sofrer eternamente. Mas haverá necessidade de só restar aqui aqueles que estão efetivamente vibrando na mesma sintonia que o mundo se transformou. Esse mundo que nós vivemos para um mundo de regeneração, tal qual nós já estudamos dentro do Livro dos Espíritos e nós estamos buscando. Segundo a própria Joana de Ângeles, né, que é a mentora do Divaldo, esse processo ele já começou e vem lentamente acontecendo. Hoje você tem uma ajuda muito maior, né, de pessoas que fazem o bem, embora isso não seja muito divulgado. Já existe uma preocupação com o próximo, que coisa que não tinha no passado. Então já existe esse processo de transformação, de modificação de atmosfera. Na parábola do joio e do trigo, a gente pode colocar exatamente isso. Por quê? Para todos, a Boa Nova ela já está apta para quem quiser ler, para quem quiser ouvir, para quem quiser vivenciá-la. Mas nem todos vão pegar essa oportunidade de fazer. Se nós não interpretarmos e vivenciarmos, né, os ensinamentos que estão no Novo Testamento, na Boa Nova, né, os ensinamentos de Jesus, do Cristo, automaticamente nós estaremos nos distanciando daquilo que nós estamos buscando, que é a nossa melhora. E aí as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas colocações, elas são diferentes daqueles que já conseguem fazer isso. Quando este mundo estiver passando por essa transformação e se tornar de fato um mundo de regeneração, muitos companheiros terão que ser retirados fazendo essa separação do joio e do trigo. É uma analogia, uma metáfora que Jesus conta, mas efetivamente ele já entregava para eles aquilo que deveria ser feito para cada um se modificar. Ele estava colocando que não vinha de dizer nada que Moisés e os profetas do Antigo Testamento haviam colocado, mas dar para eles uma nova orientação, um atalho naquilo que eles buscavam nas interpretações das leis. A parábola, no meu entender, ela faz exatamente esse conceito de reflexão para que a gente possa pegar Boa Nova, Novo Testamento, interiorizar, refletir e vivenciar, para que a gente possa, de uma certa forma, não ser joio na hora dessa modificação, mas sim ser trigo, porque a oportunidade toda ela chegou para nós, ainda que haja toda essa confusão. Edson, você quer fazer alguma colocação sobre a parábola? Nós temos alguém para falar, não? Quando você começar, a gente complementa. Isso é esperto, né? Depois eu falo assim, eles já falaram tudo, não bota para falar nada. Eu fiz uma outra leitura. Até porque eu linkei com o estudo que aconteceu ontem sobre uma página do capítulo do livro Os Mensageiros, e falava sobre o ex-doutrinador lá, e foi dito que o companheiro tinha todos os atributos e as ferramentas para poder ser muito bem sucedido na sua reencarnação. Eu tenho uma outra filosofia em relação a isso, mas vou me aquietar aqui. E em algum momento ele falhou. Ele chegou repleto de dor, de angústia no plano espiritual, e relatou isso para o André. Quando eu li isso aqui, a primeira coisa que eu percebi, porque o irmão faliu exatamente nas condições que ele encontrou na Terra. Ele se devotou ao trabalho profissional, ele, através do trabalho, não acredito que tenha sido desonesto, ele ficou rico e deu mais valor a essa postura material do que a sua missão espiritual, vamos dizer assim. Aí quando eu comecei a ler isso aqui, eu comecei a perceber, todos nós recebemos de Deus todos os atributos para nós fazermos o melhor, não é verdade? Tudo, todos nós, sem exceção. Porém, nós vivemos num mundo onde você tem, e até é interessante, que depois que ela mandou aquele áudio lá falando do livro Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, eu fui dar uma relida no livro, e encontrei lá uma mensagem do mestre que me intrigou muito. Quando Ismael chegou para Jesus, muito triste, muito com lágrimas nos olhos, falou: Senhor, a pátria do Evangelho acaba de começar a receber escravos oriundos da África. E Jesus fala para Ismael, para ele aquietar o coração, porque a pátria, o objetivo da pátria do Evangelho, que é o Brasil, é unir todas as raças dentro de uma bandeira de quê? De harmonia, de fraternidade. Está escrito lá. O Brasil é um país onde nós viveremos a fraternidade do Mestre Jesus. Então todos os povos aqui vão se harmonizar. E os negros chegaram através da escravidão. Jesus disse uma coisa: eu uni as outras raças, guiei as outras raças no caminho da África para que os povos se integrassem. Mas claro que Jesus não vai lá e escraviza eles para vocês se juntarem. Não era isso. E o mestre ficou muito triste também em saber por quê. Porque direcionou o contato das civilizações. Porém, o homem é livre para fazer. Ele está lá escrito. Ele falou: porém, eu não vou interferir no livre-arbítrio de ninguém. Se você quer impor a condição, o que viceja no teu coração, que é dor nele, não vai haver oposição nenhuma. Até porque não existem vítimas nesse mundo. Aí quando eu li isso aqui, eu sempre penso que, eu sempre gosto de penetrar nas palavras do mestre, me colocando na situação. Eu recebi, nesses últimos 20 e poucos anos da espiritualidade, todo o ferramental para ser melhor. Eu não posso negar isso. Eu continuo recebendo, até bem mais do que eu mereço. Mas, apesar de tudo, eu também sou influenciado por aqueles joios que estão dentro de mim e que também estão pegando no convívio. A gente chama de inimigo. É o que habitamos nós. É a experimentação. E o que faz o Senhor? Não vou cortar, não. Deixa eu viver junto. Ou seja, às vezes você precisa passar por certas situações para perceber qual é o certo e qual é o errado. Se não houvesse escuro, como é que nós iríamos perceber a intensidade da luz? Só tem luz. Mais forte, menos forte, não sei. Para isso você precisa de graduação. Se não houvesse graduação, você não conseguiria ver a intensidade da luz. Aí eu fico me perguntando que não existe falência reencarnatória. Porque o próprio irmão lá no texto coloca, acho que ninguém prestou atenção, que ele disse: aí revive a essência das impressões passadas, voltaram. Não estavam trabalhadas corretamente. Estavam adormecidas. Quando ele foi encaminhado para um lugar, que ele falou, eu gostei muito de como ele colocou, expiação e prova. Você se caracteriza que você está fazendo a provinha do Detran Nacional de Escola para ir fazer a prova. Você só vai estar habilitado se tu passar aqui. E ele colocou muito bem. Eu primeiro tenho que espiar tudo isso. Assim eu estou preparado. Então agora você vai provar isso. Volta lá para o planeta Terra. O próprio Ismael teve que rendir isso. Falou, Ismael, volta lá. Não, volta e auxilia. Não é negócio de dar ordem aqui, pegar o telefone. Manda a patroa ficar até 10 horas todo dia aí para resolver isso. Eu estou em casa vendo a novela. Velho Chico. Assim é fácil. Não, o Jesus tem que trabalhar. Volta lá, filho. É a prova. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, impressionante. Então, vocês sabem, vocês duas estavam comigo na semana passada, eu me carrego muito de culpa em algumas posturas. Eu não sei porquê, mas foi assim. Porque, às vezes, a gente quer penetrar num coração que dói. E hoje eu entendo Jesus, quando ele observou, você que está lendo o livro vai ver, quando ele observa Paulo regozijando-se porque jogou uma pedra na cabeça de Estevão. E o Senhor estava do lado de Estevão. Estevão olhou assim, sangue borbulhando, e viu aquela figura maravilhosa da Bíblia. O Senhor só passando a mão no cabelo de Estevão e olhando para Paulo. Mas com uma tristeza tão forte e profunda, que a gente, eu só senti isso quando a irmã, com o coração repleto de dor, eu não fui capaz de sanar essa dor. Então, às vezes a gente precisa experimentar para poder saber como é real, como é de fato. Pedro disse para o Senhor, Senhor, eu morro por ti. Se tiver um cara ali, eu me jogo na frente para levar um tiro. Jesus falou, Pedro, baixa a bola. Não é assim, não. É assim. Somos nós. No arrobo da emoção, a gente fala qualquer coisa. Mas quando tem que comprovar de fato, a gente... Sucumbe, né? Aí, ela tá lá. Pedro, calma, meu filho, eu vou te dizer mais. Além de você não estar preparado ainda, você vai me negar 3 vezes. Nunca, Senhor. Só depois que sentiu o dessa decepção, ele percebeu o que é necessário fazer. Eu só vou falar da nossa dificuldade, que também ontem eu ia comentar, mas não teve tempo. Por que tudo isso aí? Por que tudo isso está acontecendo conosco? Eu juro pelo meu pai, pela minha mãe. Eu adoro Mussolini, eu adoro Franco. Por que tudo isso? Porque nós não conseguimos identificar em nós os atributos espirituais. Não conseguimos. Nós estamos tão identificados com o corpo físico, ele está tão enredado no nosso coração que a gente não consegue. Olha a dificuldade da gente exercer tarefas tão simples. Voar. Ai, meu irmão, não quero falar com meu irmão, não. Meu irmão, é difícil falar com meu irmão. Ai, meu pai é uma pessoa difícil, minha mãe. Não, dá um tempinho. Olha como é difícil a gente praticar tarefas simples. É uma coisa impressionante. Eu fico perguntando, gente, por quê? Por quê? Porque nós estamos absolutamente identificados com o corpo físico. Mantados dentro da matéria, né? A gente fica dando muito e muito valor para as coisas materiais. São os bens materiais, são as aquisições materiais. São aquilo que a gente continua trazendo como se fossem valores. O encontro lá no domingo, que a gente participou, falava exatamente sobre isso. Né? Que, vocês vão complementar ainda. É, que, na realidade, nós estamos muito voltados para as coisas de que acontece e a gente acaba não refletindo sobre os verdadeiros valores. Né? São os valores de cultura, de virtude, são os verdadeiros valores que nós não vamos perder quando nós aqui saímos. Né? As pessoas estão muito preocupadas em ter, né? E mais preocupadas do que em ser. Então, a gente trabalhou muito a questão da sentença do Paulo, né? Que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Isso. E que nós devemos ser cidadãos que estão no mundo, não cidadãos do mundo. Porque não é porque a Fabiana faz que eu tenho que fazer, né? Porque a Simone faz que eu tenho que fazer. Nós temos que fazer de acordo. As esquetes falavam sobre isso, tá? É sempre um roldão. Principalmente o jovem, né? Chama jovem lá, que ele está sempre muito preocupado com o que o outro está pensando dele. Então, para ser aceito no grupo, ele está sempre aceitando aquilo. E na primeira esquete, o rapaz convidava o outro lá para poder ir para lá, tá, aquela coisa toda, azaração. Aí o outro, vou ver, mas acho que a gente pegou pesado na semana passada. Não, vai dar tudo certo. E você, Luiz, está a fingir? Aí o Luiz disse, não, para mim, eu, sábado eu trabalho lá no centro. Eu tenho sessão 8 horas. Tá? Pô, você tá maluco, pô? 8 horas da noite, no pé no sábado. Pô, por isso você é esse cara triste assim, é o cara. Como é que é? Olha só, cara, não dá nem pra gente conversar sobre você entrar nessa sua colocação aí. Vou te dar o endereço de lá, quando você quiser, você me procura lá, a gente conversa. A sketch era sobre isso. Quer dizer, colocando valores, como o nosso questionamento todo, a reflexão é sobre isso. Como nós vivenciarmos o que a gente vivencia nesse turbilhão de emoções, de situações que a gente vê, está envolvido, e ao mesmo tempo trazer a boa nova para o nosso dia a dia. Né? Como é que é isso? Que essa briga, né? Não é fácil, né? Essa briga, né? Interna que a gente faz, né? Por que isso? Como é que a gente consegue fazer? Ou o evangelho é um manancial, manancial de belas imagens apenas para a gente se deleitar quando a gente se sentir necessitado dele. Entendeu? Então, muita gente pensa assim. Muita gente acha que é dessa forma. Que está muito longe. Não, esse negócio está muito longe, você deixa para os religiosos. Deixa para os velhos, não é isso? Deixa para aqueles que estão muito... para os padres, aqueles estudiosos, os que estão interessados em religião. E não traz isso para o dia a dia porque acha que é algo distante. E é muito o que a gente começou semana passada, sobre a parábola do semeador. Onde está o nosso coração? Na estrada, no pedregulho, nos espinheiros ou na boa terra? Refletir onde é a nossa posição. Exatamente. Mesmo. Então, fica aquela coisa muito... Eu vejo que é muito assim mesmo. Mesmo para nós, espíritas, vou colocar nós, nossa classe em si, a gente tem grande dificuldade de trazer o Evangelho de Jesus para o dia a dia. Isso é uma coisa que merece a reflexão para nós, sim. As ações, as atitudes. Por quê? Porque a gente vive nesse mundo... O estudo faz o dia inteiro falando sobre isso. Eu martelando ali, ó. Falei, gente, a gente tem que despertar para isso. Não é porque um faz que a gente tem que fazer. Não é porque um pensa que o outro tem que pensar. A gente tem que fazer algumas reflexões para a gente não, depois não estar perdendo a oportunidade. Sabe o que é interessante, Cláudio? Porque mesmo quando você convida o Senhor para participar de desembarque no teu lar, as pessoas vão dizer assim, mas deixa Jesus fora disso. Eu falo assim, então eu estou saindo também. Não, eu sou claro. Não, vamos deixar Jesus fora disso, então estou saindo também. Você está demonstrando quando num bate-papo qualquer que se fala, quando não se, vou, se fala só, sobre Jesus. A gente fica perdendo muito tempo hoje com hipocrisia. E o Senhor foi claro quando disse assim, meu filho, que te importa se eu quero que ele fique até que eu volte? Segue-me tu. Cara, isso para mim, depois que eu li isso, eu falei, gente, acabou. Eu não vou mais ficar me esgoelando por nenhum movimento. Que não seja... Porque ela sabe, ficar incomodado. Ela fala assim, meu filho, olha só, calma. Tá todo mundo no seu caminho. Eu ficava, não é possível, Jesus. Aí o Senhor... Não despertar alheio? Tem que parar de me preocupar com isso. Tá. A companheira fala, meu filho, olha só. O vale é longo. Você tá querendo dar um salto? Você diz numa conversa assim entre pessoas, convívio normal. Da minha casa, porque a gente, eu sempre gosto de fazer as reflexões, mas colocar, como ele diz, o evangelho, a gente tem que estar presente. Vivo, né? Vivo você. Não adianta, mas quando você começa a falar mal do lado do filho, do fulano, aí tu fala assim, peraí, desculpa, mas não foi o senhor que disse que onde estão os teus acusadores? Ah, não, deixa Jesus fora disso. Ah, entendi. Aí eu falo assim, então peraí que eu também estou saindo. Não vou permanecer acusando ninguém. Nem apontando o dedo. Caraca, se eu falar pra vocês aqui do meu passado... Ele quer tirar a base, vocês, né? Vocês nunca mais vão olhar na minha cara. Ele quer tirar a base do assunto. Eu, em uma encarnação, já fiz 5 coisas detestáveis. Então, mas isso aí é uma coisa que é difícil, não é uma coisa simples, não. Tem um diálogo de Tiago e João, os irmãos, que João dizia, que era mais novo, né? Que eles iam voltar a pescar, ia ser normal. Aí Tiago reflete assim... Nós nunca mais seremos iguais. Exatamente. Nós conhecemos o Messias. Nunca mais. Nada será igual como antes. Cara, mas um depoimento muito forte, né? E na verdade nós vemos, né, as modificações. É. A gente vê Maria de Madalena, a gente vê isso. Paulo, né? Tudo, depois que a gente conhece Jesus, pensa uma coisa. Paulo é o exemplo mais incrível. Mas vamos pensar aqui, que a gente já comentou sobre isso. Nem todas as pessoas, quando conversaram com Jesus, conheceram Jesus de imediato, tiveram essa sua presença instalada no coração. Pedro foi só depois Pedro, da negação. Da decepção. Maria de Magdala, quando ela encontra, já tinha ouvido falar, já viu o mestre, quando ele conversa com ela na casa de Pedro. Isso. Né? É, Paulo de Tarso, na estrada de Damasco. Né? Ó, o Messias vem e tal, e quando encontra... Todos eles têm uma reviravolta em determinado momento. E aí passam sim, conheceram de fato, nunca mais... Né? Titubeiam naquilo que eles tinham como objetivo principal, que era pregar a boa nova, com as atitudes, né? Maria Magdala morre, né, com os rancenianos, né? Os rancenianos, cuidando deles. Ninguém queria, mas ela estava lá cuidando. Então vejam a questão de nós conhecermos Jesus e bebermos daquela água que ele ofereceu para a samaritana lá no poço. Existe tá uma distância, né? Pedro, porra, Jesus morou lá na casa de Pedro, viu? Verdade. O tempo inteiro lá dentro. E o cara viu tudo que tinha que acontecer. Que ele é capaz, né? E aí? Mas na negação é que ele cai em si. Poxa, eu realmente titubeei. Então nós também temos essa dificuldade. Eu acho que, pra gente até suavizar um pouco, nós não tínhamos ainda um entendimento, ou ouvíamos falar, ou alguém já tinha lido uma parte da Boa Nova, do Novo Testamento. A partir do momento que nós começarmos a tomarmos esse elixir diário, e aí conseguimos, de uma certa forma, aplicá-lo, mas se a gente tiver conseguir entendê-lo de uma maneira muito... interiorizar, a palavra certa é essa, interiorizá-lo em breve, aí sim, acho que a gente vai conseguir, de uma certa forma, saber o que representa esse evangelho. Aquela Maíse Braga, que eu estava ouvindo a palestra dela, muito boa ela, de Brasília, não conhecia essa espírita não. Ela estava comentando num papo e dizia assim, o Chico, as pessoas olhavam para o Chico e diziam assim, pô Chico, diz uma nova aí, poxa, conta uma coisa nova, você que está sempre em contato com os amigos espirituais, com os espíritos. E aí o Chico repetia assim para as pessoas, a boa nova é o evangelho de Jesus, continua sendo a boa nova. Por quê? Está aí, a gente sabe, e quantos verdadeiramente vivenciam esses ensinamentos, né? Porque uma coisa é você conhecer, outra coisa é você saber, outra coisa ainda, mais difícil, é você vivenciar. E aí Chico respondia, a boa notícia é a boa nova, o evangelho de Jesus. O que que significa dizer isso para as pessoas? Que a gente precisa estudar ele, vivenciar e para interiorizar, porque aí a gente vai se encontrar. Em determinado momento do caminho, numa curva qualquer, a gente vai se deparar com nós mesmos, para a gente poder dizer assim, poxa, agora eu me transformei, de fato, agora esse evangelho para mim... Ele é para mim é o ar que eu respiro, a água que eu bebo, é o ar que eu necessito para poder seguir adiante. Sem ele eu não sou nada. Eu acho que é muito. Então, por enquanto, a gente estamos a caminho, estamos refletindo, interiorizando, vamos aos poucos. Como remédio homeopático, né? Em doses homeopáticas, né? Paulatino, aos pouquinhos. Vamos nos cobrar de nós. Mas vamos também estar atentos para essas informações que nos chegam. Porque eles sempre falam isso. Cuidado, gente. Porque a gente pode ir embora a qualquer momento. Isso. A qualquer hora, qualquer um pode morrer. Desencarnar. E não vai chegar do outro lado como está pensando que é verdade. Que está merecendo. Porque a maioria dos espíritos que chegam do outro lado... Ué, pô, mas eu fazia palestra, eu ajudava na sopa, eu distribuía... alimento, eu era um cara... E eu tô aqui nesse hospital, nesse sanatório? O Hospital Esperança é a comprovação disso. Não sei se vocês conhecem, existe uma coluna na hospitalidade que tem um hospitalzinho chamado Hospital Esperança. É. E ele é mantido pelo nosso abnegado... Eurípides. Eurípides Barçanufo. Criado por Eurípides para atender quem? Espíritos. Sua grande maioria, espíritos que se disserem espíritas e que de alguma forma se equivocaram em algum caminho. A gente acha que só porque a gente está estudando no nosso lar, ou participa de palestras ou de estudos, nós já ganhamos um quarto no nosso lar. Que nós vamos simplesmente passar não, um umbral nem chorando. Isso não é para mim, isso é para ela. Eu não. Aí a gente fala, tá essa bom. Fase eu já passei. É. Eu falo, tá bom, vai... tá bom. Aí você pega o livro... Eu adorei que você mandou aquele texto. Aí você pega o livro, o Pátio do Evangelho, para onde Jesus mandou Ismael? Foi para o Havaí? Não, Ismael, vai para o Havaí, Ismael. Vai curtir. Não, Ismael, pega a minha bandeira, o meu estandarte, e vai até a zona umbralina. Resgata os corações que estão lá. E disse, ó, são esses aqui. Ismael, aqui. Aqui. Os que roubaram a Petrobras, para ficar mais claro. As prostitutas, entendeu? Os que roubaram leite das crianças, os que desviaram merenda, dinheiro de né? merenda, os que roubaram dinheiro da saúde. É esse que eu quero que você traga. Porque eu vim para os doentes. A gente quer encontrar no Brasil santo. Vai lá, tá lá. Vê no livro. Capítulo 3. Jesus manda Ismael buscar esses para nascer na pátria do Evangelho. Para nascer no meu coração. Eu vou trabalhar esses irmãozinhos aqui. Aí a gente se... Ah, meu Deus, o Brasil só tem canalha. Sim! E você é um. Eu sei. Você gostaria de esclarecer isso? Todos nós aqui somos. Só para te lembrar, eu conheci o filho do... Quando eu vi o vídeo... Eu conheci o filho do... Leon me apresentou o filho do... Por telefone, né? O filho do... Daquele jornalista, o... Luciano dos Anjos. Do Eu Sou Camille Desmoulins. Ah, o Eu Sou Camille Desmoulins é uma... Eu li, mas fiquei sabendo que ele fez essa história. É uma história que ele conta uma regressão de memória, através da regressão, o jornalista Luciano dos Anjos com o Hermínio Miranda. Ele faz um processo de regressão e ele volta até a última encarnação dele, que tinha sido na França. Luciano dos Anjos. E ele era um dos revolucionários, Lucien. Existiu esse personagem na Revolução Francesa. E aí ele relata tudo isso no Eu Sou Camille Desmoulins. E aí ele reencontra algumas pessoas, a irmã dele aqui, já vendo. Ele morreu, tá? Aí o Leon conversou comigo sobre esse livro, sobre Luciano. Eu fiquei com aquilo gravado. Aí quando a gente estava planejando para poder fazer a programação desse ano, veio aquela intuição assim, pô, bota aquele livro, né? Falei, tá bom, mas eu preciso saber quem é que vai falar sobre esse livro. Tem que ser alguém, né? Que conheça a história, né? Pelo menos a Revolução Francesa. Porque o livro é a Revolução. O livro fala sobre os conluios. Tudo que tá acontecendo aqui, aconteceu lá na Revolução. Tá tudo aqui. Aí eu conversei com o filho, né? E aí a gente, foi assim, uma simpatia pelo telefone, assim, amorável, né? A gente ali, parecia que a gente era amigo, né? Aí ele falou, corre. Eu falei assim, pô, cara, eu estudei Aliança, fiz 6 anos de Aliança, mas eu nunca fui à França. Ele, porra, corre, tu vai gostar. Quando tu chegar lá, você vai se encontrar, cara. Aí eu falei, cara, eu tenho a mesma impressão. Eu falei, pois é, cara, todos nós estamos aqui porque isso é uma misericórdia divina, cara. Porque se a gente estivesse lá, a gente estava errando ainda na mesma situação. Então a gente tem que aproveitar aqui e melhorar, se modificar, cara. Cara, esse negócio ficou na minha cabeça. Sabe, uma pessoa que eu falei pela primeira vez pelo telefone, mas era como se eu conhecesse ele, a gente já se conhecia. Mas vocês já se conheciam lá? Ele falou, pô, cara, com certeza, na hora que você pisar lá, vai ser um negócio assim, vai voltar. Vai ser um negócio assim, um resgate. E eu acho também que é verdade, acho que porque esse pessoal tá tudo aqui, somos nós. Estamos, né? Pra gente poder modificar. Só que a gente não tá aproveitando, a gente tá deixando o negócio passar de novo. É o que você vai falar agora aí. É a mostarda. É, o grão de mostarda. Gente, cadê? Parábola do grão de mostarda. É pequenininha e a parábola do fermento. Vamos emendar uma na outra para a gente poder dar tempo aqui de... Olha só, o que acontece? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Para quem já viu a mostarda, sabe que é um negócio cabeça de alfinete. É menor que a semente da banana. Que um homem recebeu e semeou em seu campo, o qual é de fato a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aneçam em seus ramos. Então verifica, como é que pode uma semente tão ínfima, tão pequena, dar o fruto que vai gerar uma árvore, em que a própria natureza vai se aninhar, vai se aproveitar disso? Como é que pode isso? Então ele olha a comparação de Jesus. Para todos nós, esse reino dos céus, se nós tivermos um pouquinho só de esperança, né? Um pouquinho só dessa vontade de modificar, ele já aparece para nós. E nós vamos ser tão fortes, vamos ser tão altos e tão grandiosos como uma árvore é. Quando Ismael traz a árvore do Evangelho do Velho Mundo para cá, para plantar aqui, não se sabia e não se sabe ainda se de fato essa árvore vai dar frutos, se ela vai frutificar. Mas é a tentativa que a esperança de todos aqueles que erraram, né? E eu me incluo nessa situação aí, lá do outro lado, para a gente poder aqui sobreviver de uma maneira melhor. Então é a chance que nós temos de nós, que não seguimos Jesus como Emmanuel há 2000 anos atrás, temos a oportunidade nesse momento de estar vivenciando essa modificação toda nossa, para que nós possamos, de uma certa forma, recuperarmos aquilo que nós não fizemos no passado. Essa oportunidade não é a primeira vez que nós temos, com certeza já recebemos ela no passado. Mas essa árvore, essa semente do Evangelho, ela ainda não ficou sedimentada em nossos corações. Ela precisa ser, né, regada, precisa ser tratada para ela poder frutificar. Eu acho que a parábola, no meu entendimento, ela explica bem isso aí. A gente precisa só um pouquinho de esperança, tá? Acreditar de fato nisso, que nós somos merecedores, né? Somos realmente amados por Jesus e não somos esquecidos pelo Pai. Porque, por pior que nós sejamos, nós temos a oportunidade de nos melhorar. A parábola do fermento. E essa aqui é só uma linha, né? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas de farinha, até estar toda fermentada a massa. Ele faz uma outra comparação sobre o reino dos céus, o quê? Que esse reino dos céus, apesar de ser divulgado, falado, né, no início ele pode ser um pouco escamoteado, escondido, né? Porém, com o passar do tempo, é tão verdadeiro, é tão racional isso, que todo mundo, futuramente, vai chegar a saber que nós não vivemos apenas essa vida, né? Hoje a pesquisa, a ciência, ela já tem entendimento, e a gente acredita que isso deva ser em breve acontecer, que cuidar apenas do corpo físico é um erro. Nós temos que cuidar muito mais, porque nós não somos apenas corpo físico, nós temos muito mais do que isso. Nós, espíritas que somos, sabemos que nós temos um espírito e um perispírito, né? Então, não basta apenas fazer cirurgia apenas para arrancar uma parte do corpo, se nós não tivermos trabalhado essa parte perispiritual. Ela precisa ser trabalhada também, para ela poder ser curada, porque senão a mazela vai continuar ali. E essa essência do reino dos céus, que ela está dentro da gente, ela vai aparecer a partir do momento que nós nos dispusermos a acreditar que isso de fato possa acontecer. Né? Então, esse fermento que é o Evangelho, né, que ainda está para a gente, o Evangelho para a gente ainda é uma semente, ele ainda não é fermento crescido, porque a gente ainda não vivencia na sua essência aquilo que vem e é colocado para que a gente possa melhorar, embora nós já tenhamos um conhecimento, já saibamos que é através dele que a gente vai melhorar bastante. As meninas agora fazem as colocações da parábola do fermento. Posso e do só fazer trigo um comentário sobre esses dois? Só para a gente não se perder. Eu pensei, eu vejo de maneira um pouco diferente. Se a gente pega uma nave que sobe a 200 metros, 7 mil metros, tá bom? Uhum. Você olhar para baixo, que tamanho são as pessoas? Pequenininhas. Então eu sempre pensei assim, olha só. E outra coisa que me incomodou no capítulo da semana passada, Jesus diz assim, aquele que tem será dado e aquele que pouco tem, até o que não tem será tirado. Uhum. Aí eu fiquei pensando assim, ele falou que nós realmente não temos que começar a perceber que tratar de corpo físico não basta só. E é verdade, se você observar a quantidade de pessoas com processo depressivo nesse país, isso se olhar, são pessoas bonitas, que vivem em bairros muito bons, têm trabalho, mesmo, né? Casadas, filho. Você não entende por que está depressiva. Uhum. Tem tudo que a pessoa que não tem gostaria de ter. Corpo perfeito, beleza, um casamento, filho, estabilidade. Casa, estabilidade. Tá faltando o quê? É o que eu falo para ela. Se eu tô morrendo de sede, a fonte ficar na Praça 15, eu vou sentir muita sede para chegar lá, até chegar lá, né? Agora, se eu for para Central, vou matar minha sede? A fonte tá lá na Praça 15, estou indo para Central. Quanto mais eu me distancio da fonte, mais sede eu vou ter. Então, é o poço lá de Samaria. É. Para samaritana. Todos nós, eu me vejo assim, que Jesus falou, se a tua fé, se você possui, e me emendando com fermento, se você pega farinha, água, sal e coloca para fazer um pão, não cresce. Precisa do quê? Fermento. Então a tua atuação, onde quer que você esteja, pode dar crescimento, pode fermentar a farinha. Você é o fermento, a farinha. Se mistura com a farinha. Ou seja, teus conceitos de doçura, tuas aplicações de amor. Pode arrastar, né? Exemplo, né? Olha a árvore que você vai crescer e a vida vai se... árvore anterior. Meu irmão, você vai pegar o que é pouco e quase minúsculo e transformar numa árvore. É maravilhoso quando você escuta... Eu tenho uma professora, a doutora, a professora Tânia, que eu amo ela até hoje, porque eu era pequenininha. Mas ela me deu uma forma de ler e de interpretar texto que eu jamais esqueci. Ela disse, você nunca tenha pressa para ler. Nunca. E sempre leia com lápis. Ler é extrair. Eu nunca deixei de fazer como ela pediu. Isso tem o quê? 7 anos? 53? Tem uma par de tempo aí. É. Sim. É isso que eu fico pensando, a gente tem que ser esse fermento, a nossa obra no mundo é exatamente essa. Nós estamos juntos e misturados, mas estamos percebendo que nós somos fermentos que o Senhor aguarda. Deus opera nela através de você, através de você. Ele não vai falar com ela, até fala, mas ela não quer escutar. Então ela fala para você e você chega nela. E hoje eu fico muito preocupado porque eu estou vendo tanta gente ao redor de mim que estão com esse processo depressivo e eu não consigo... Vou dizer para vocês, a dificuldade está muito grande de entender. E uma das pessoas falou para mim assim, olha só, vou te dizer uma coisa, eu perdi a minha fé. E eu não sabia o que dizer. Eu perdi a minha fé. Porque eu tinha expectativas que a vida não me trouxe. Ela não me deu aquilo que eu precisava. Então eu estou me retraindo para essa realidade. Eu não quero isso aí. O que te importa? Que ele quer, se ele quer ficar até que eu volte, sai em tudo. É o que o mestre me disse. Mas eu vou negar amor a essa irmãzinha? Não. Amparo. Se ela quer chorar, eu vou falar, não, nesse homem aqui não, vai no dela. Tem que molhar minha camisa da... Não, vai molhar minha camisa da Hellfinger, claro que não. Aqui não, filhinha. Nunca. Seja o fermento que a massa precisa. Um dia esse coração, com certeza, o companheiro já disseram, meu filho, aonde a palavra não atua, atua o amor. Ninguém está isento de amar. Ninguém. Ninguém está isento de amar. Abraça. Quando não souber o que dizer. Abraça. A mãezinha aí que está sempre do nosso lado. Meu filho, quando não souber o que dizer, abraça. Ah, meu. Desculpa, podem cumprimentar. Até falando, já acabou. Ó, tá vendo aqui? Já foi bem... né? Dissecado o tempo, né? Bom, vamos lá então, na 2 horas, vamos para fazer a parte prática, que é a parte das orações. Radiação, patrol, eu peço desencarnado para o nosso irmão Edson e a nossa Fabi faz o encerramento. Tá rosinho hoje, hein? É, Senhor Jesus, amigos espirituais que aqui nos auxiliaram nesse estudo, nessas reflexões, que possamos receber tudo isso e nos tornarmos sim fermentos, que a partir desse estudo possamos refletir nessas parábolas, colocá-las vivas no nosso dia a dia, no nosso viver com o próximo. Pedindo ao Senhor as suas bênçãos, a sua luz e as suas dádivas de amor para todos aqueles que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, e em preces de irradiação, em especial para Cristiano Lima da Silva, Flávia Andréia Barbosa Lima, Fernanda Barata da Silva, Rubem Augusto Ferreira Neto, Maria Eduarda Almeida, Flávia Regina Almeida, Joyce Nóbrega Vasconcelos, Francine Magalhães e Amanda Tinoco. E assim, então, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Que assim seja. Senhor Jesus, a nós só nos cabe o agradecimento pelo que nos foi ofertado, que nos é ofertado, Senhor. Estamos reunidos em teu nome, ouvindo e compreendendo as tuas palavras, as tuas ações, as tuas atitudes. Dando, Senhor, o start, o início, para que possamos nos modificar. O passo, Senhor, no primeiro degrau, uma nossa caminhada, a nossa ascensão espiritual. Rogamos, Mestre, agradecidos às energias que foram dispersas nesse ambiente, e que sabemos, agora fazem parte de nós, queremos direcioná-las aos corações que muito amamos e que vivem nossos pensamentos, assim como os companheiros, Senhor, que já se encontram na parte espiritual, retornando à verdadeira casa, ao verdadeiro lar. Miguel, Valdelina, Maria das Dores, Júlia de Moraes, Gabriel Cavalcante, Cora Ribeiro, Adriana Tomás, Jorge Bartoli, Regis Barata, Estela Vargas, Irania Guiar, Valmira, Linda, Renata, Madalena, Dijanira e Arlete. Bem como todos os companheiros, Senhor, que aqui não constam, mas que estão necessitados do teu amparo, da tua luz, do teu amor, do teu refrigério. Sejam todos envolvidos nesta paz, nesta harmonia. Que assim seja. Mestre amado, de infinita bondade e luz, viemos aqui agradecer pela presença dos amigos espirituais que sempre estão com a gente, nos intuindo, nos amparando, a todos os ensinamentos do dia de hoje que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, a interiorizar cada ensinamento que nos foi ofertado no dia de hoje. Pedimos a sua proteção, que possa guiar o caminho de cada um de nós aqui, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, com os mais próximos e com os que estão aí, não estão tão próximos. Obrigado, meu Pai, por todos os ensinamentos que nos foi dado. Pedimos a sua proteção para que possa nos dar prosseguimento. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Agradecendo a todos os nossos amigos espirituais e os nossos coordenadores do estudo, a Jesus, para que nos ampare e nos proteja. E que possamos estar juntos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Vamos em paz, boa semana, que assim seja. Foi batata, né? Batata. Você veja como é que parábola é um negócio que dá para você discutir bastante. Para a semana que vem vai ser a explicação do jogo. Uhum. Eu acho que a gente ganha quando você não simplesmente lê o que está escrito, quando a gente interpreta o que isso. A gente acha. Porque aí depois a gente faz a analogia, faz a junção do que é explicado, do que a gente tem. Teve a explicação da parábola do semeador também. Mas a gente entender o que a gente está lendo é importante. Verdade. Essa vivência, acho que a gente ajuda bastante. No, quer dizer, conclusão do estudo, tem que estudar Evangelho. Ah, senhora, qual o que você viu? Sim. Deixa eu ver. Fica aberto. Foi você que abriu ou não? Fui eu que abri. Ah, menina, você reparou. É engraçado, quando a gente falou, mas a mão estava gelada assim. Tá, aqui está com você? Ah, é. Se deixa eu ver. Só fechar? Pode fechar. Eu também. Fica quente um pouquinho. Agora eu enxergo tudo, isso é para interiorizar o evangelho. Agora eu enxergo. Essa que é reflexão, né, amor? É idoso do meu pai. Bem fácil, né? Thank you. Oi, me ligou? É, mas eu já te liguei também. Você não atendeu? Pelo menos achou você podia ter saído. Tá. Você, a gente almoça na sexta-feira. Você vai ao curso, coisa hoje? É, porque você tem sempre um negócio de reunião com o Maurício, né? Pra eu ficar ligado aqui. Ah, tá. Porque pra eu ficar aqui já fico ligado. Tá bom. Falou com o João Pedro? Não, não fui lá não. Mas passei na sexta. É, a gente vai ali ver a tinta e depois dá um pulinho lá rápido. É só comprar ingresso, não é isso? Pô, coisa rápida. Comprar ingresso é rápido. Tá bom? Mas então tá, então você vai, né? Eu só vou marcar aqui o horário. Tá ligão? Não sei se vai ter esse tumulto. Semana passada não tinha nada na estrada, mas... hoje de manhã tava muito ruim. Mas eles já consertaram lá. Tá bom, beijo então, tchau. Oi. Ah, aquela rua ali da frente ao Maracanã. É, não é aquela? Ah, a gente não passa ali em frente ao aquela torre de vidro? Ali em frente ao Maracanã. Na Avenida Maracanã você entra pra direita, pra ir pro oeste. Uhum. É. Bom, aquela é a Avenida Maracanã. Cartório. Ah, então aquela do Rio Joana, porque cartório ali, então, ali. Ah, acho que a gente para pra ir. Rua. Como é que é? Anão o quê? Manoel Joaquim. Vila Isabel, lá. São Manoel de Abreu e Vila Isabel. Maracanã. Ela faz. Dá pra passar lá, peraí. Manoel de Abreu. Ela faz. Ela é paralela, é aquela ali mesmo. É, Max, ela é aquela. Não, essa que eu tô te falando é professor Eurico Rabelo. É professor, mas é Eurico Rabelo. A Manoel de Abreu é aquela que a gente vai. É aquela que. É essa que eu tava falando, mas não é essa não. Aquela que a gente vem. É. Aquela rua ali. O cartório é ali na esquina. Aquela rua do. Que sai na. Do lado ali da. Do Hospital Pedro Ernesto. É a rua da Galeria Venâncio, Manoel de Abreu. Eu sou Manoel de Abreu. Da Galeria Venâncio, aquela ali. Não, pai, aquela da Venâncio. O cartório é ali onde está escrito aquele negócio do. Onde está escrito o negócio da. Está escrito ali o que tem aquele mais fácil é quebrar um átomo do que eu quebrar o preconceito. É, por ali. É ali. Ali da. É ali. Não dá pra passar lá. A gente voltando. Sai no dia daqui e vai lá passar ali rapidinho. Segunda-feira, terça-feira. É. Tá bom. Tá bom. Não, não dá, senão eles não vão atender. Não, passa aqui amanhã. Tá legal. Cabeça, tchau. deles. Gente, eu vou chegar um pouco tarde, tá? Para conseguir para misturar no carro. Tá de contar umas 10 da manhã. Da frente, você não está aí. Ela está? Tá? Mas de qualquer forma, não tem que ser. Não, só estou falando. Eu vou chegar aqui. O único dia que eu consegui para misturar no carro. Eu vou chegar aqui umas 10 horas. Que é eles cancelaram? Que eu marquei a bisturinha para 7 da manhã. Podemos sair de lá umas 9 da manhã. Mas tô de carro. Ah, mas não tem nada a ver com a bisturinha. Ah, 2, 1, 10. Eu ficaria vendo. Tentei marcar para sábado, para noite. Imagina você na Santa Luísa não podendo nem mastigar. É sério. Imagina você não podendo nem mastigar, né? Você é de São Paulo. Então. Você viu que eu estava com a cabeça na hora? Escolinha, eu vejo. castelo eu jogava todo dia, às 5 horas do dia, 5 da tarde, fazendo isso. Agora de noite está passando a nova. Não tem.